pá, paredão, pá, pá, paredão. No paredão do vaqueiro, as alpinhas aí no chão. Pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. Tô bebendo, tô curtindo, já liguei meu paredão. Olha o paredão do vaqueiro, papá. Olha que foguete não dá ré. Da JBL, as baterias interligadas. E começou o fim de semana, e tá chegando a mulherada. Traz 5 caixas de uísque, dá pra elas que elas merecem. 30 mil watts de potência, e os gravão tudo obedecem. Pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. No paredão do vaqueiro, as alvinhas aí no chão. Pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. Tô bebendo, tô curtindo, já liguei meu paredão. E pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. No paredão do vaqueiro, as alvinhas aí no chão. E pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. Tô bebendo, tô curtindo, já liguei meu paredão. Aí o vaqueiro caro, papai. Onde é que tá ficando doido? Vai, ô Rupinheto! Os médios da JBL, as baterias interligadas. E começou o fim de semana, e tá chegando a mulherada. Traz 5 caixas de uísque, dá pra elas que elas merecem. 30 mil watts de potência, e os gravão tudo obedecem. E pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. No paredão do vaqueiro, as alvinhas aí no chão. E pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. Tô bebendo, tô curtindo, já liguei meu paredão. E pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. No paredão do vaqueiro, as alvinhas aí no chão. E pá, pá, paredão, pá, pá, paredão. Tô bebendo, tô curtindo, já liguei meu paredão. Esse é o piseiro da chapada, papai.